todos. Meu nome é Marco Antônio Ribeiro de Campos, sou delegado de polícia há 40 anos, policial civil há meio século. Portanto, tenho, acredito, alguma experiência. Estou representando aqui honrosamente Sua Excelência, o senhor secretário de Segurança Pública, Dr. Antônio Ferreira Pinto, que, lamentavelmente, em virtude de compromissos institucionais inadiáveis, não pôde comparecer a esta audiência pública. Pediu-me, então, que viesse em seu lugar e eu gostaria, em primeiro lugar, de apresentar a dona Cristina. Dona Cristina, olha, meus sentimentos, viu? Eu não posso jamais imaginar a dor que a senhora está sentindo. Eu tenho duas filhas e a dor deve ser muito profunda. É uma lacuna que acontece em nossas vidas, insuportável. Eu sei o sofrimento, posso imaginar o sofrimento que a senhora está sentindo agora. Então, a nossa solidariedade, da Secretaria da Segurança Pública, a solidariedade da Polícia Civil e Militar e a minha solidariedade. Nosso abraço, viu? Eu, no convite em que foi endereçado a Sua Excelência, o Sr. Secretário de Segurança, Vossa Excelência cita alguns casos emblemáticos de violência policial. E eu gostaria, neste instante, de apresentar um resumo dos fatos de maneira bastante superficial para trazer ao conhecimento do CONDEP o que aconteceu e o que está acontecendo. Primeiramente, me refiro ao rapaz, o motoboy Eduardo Luiz Pinheiro dos Santos. Síntese dos fatos: discutia na rua com alguns amigos sobre um furto de bicicleta. Naquela oportunidade foram abordados por integrantes da Polícia Militar. Depois da discussão com os policiais, estes procuraram conter a força física e colocar a vítima no interior da viatura. Em seguida foram todos para uma companhia da Polícia Militar e levando três testemunhas do outro veículo, que estavam discutindo também naquele momento com a vítima, no momento dessa abordagem. De acordo com as apurações, a vítima teria sido espancada até a morte por 5 policiais militares, tendo participado de fatos, outras pessoas, em número de 7, e presenciais nada fizeram para impedir ou alertar sobre a execução do homicídio. Foram todos denunciados pelo Ministério Público, tendo sido decretada a prisão preventiva dos acusados. No total de 12 policiais militares tiveram prisões decretadas pela Justiça Militar a pedido do corregedor da polícia. Significa dizer, eu falo com absoluta convicção, porque eu conheço a nossa gloriosa Polícia Militar. Eu sou policial civil, mas eu conheço a Polícia Militar e tenho uma admiração profunda pelo trabalho. Nós não podemos generalizar. Pelo senhor de ruim, perfeitamente, mas nós temos a maioria maciça de gente que trabalha e luta pelo bem da nossa sociedade. Foram todos, estão presos no presídio Romão Gomes. Esse é um dos casos. Temos duas corregedorias, eu vou falar das corregedorias, temos duas corregedorias, da Polícia Militar e da Polícia Civil. São órgãos de absoluta seriedade, faz um trabalho competente, um trabalho decente e que tem trazido resultados bons para, no sentido do esclarecimento dos fatos. Outro caso, Alexandre Menezes dos Santos. Uma guarnição da Polícia Militar, com 4 PMs, tentou abordagem motociclista. Não atendeu a ordem do policial e teria se insurgido contra policiais que tentaram, em seguida, impedir a resistência, aplicando uma gravata na vítima, ocasionando asfixia. Os policiais militares conduziram ao hospital da Savoia, da Zona Sul, onde Alexandre morreu. Com a saída que a vítima estaria portando um revólver na cintura, circunstância rechaçada pelos parentes de Alexandre. Os policiais militares foram autuados em flagrante por homicídio culposo, tendo sido colocados em liberdade mediante fiança. Errado. Esses fatos foram apurados pelo 43º Distrito Policial. Instantes depois, os policiais envolvidos foram presos pela corregedoria da PM por crime de homicídio e foram recolhidos ao presídio Romão Gomes. Foram afastados dos comandos respectivos dois oficiais da Polícia Militar, responsáveis pelo policiamento no bairro Cidade Ademar, na Zona Sul de São Paulo. Segundo o secretário da Segurança, os dois oficiais não tinham controle da tropa. Foram afastados por esse motivo. No Departamento de Polícia Judiciária da Macro São Paulo, de Macro, ficou esse departamento com a responsabilidade de apurar crimes ocorridos em 2008 contra pessoas daquela região, inclusive a vítima Antônio Carlos da Silva, morta por quatro policiais militares, identificados através de uma operação denominada pela polícia de Highlander. Todos foram julgados em 20 de julho de 2010 e condenados por homicídio qualificado a pena de 18 anos e 8 meses de reclusão em regime fechado, graças ao trabalho da polícia e do Ministério Público que acompanhou todas as diligências. Foram condenados e foram para a cadeia, que é o lugar deles. Baixada Santista, no Guarujá. Tudo começou, como disse Vossa Senhoria, com a morte do irmão de um policial militar, Anderson Oliveira dos Santos, ocorrido em 2 de abril de 2010 no município do Guarujá. O policial militar Celso Nunes de Oliveira, segundo consta, ficou revoltado com a morte do irmão, passando então a acontecer uma série de assassinatos. Várias diligências foram realizadas pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar para apuração circunstanciada de tais fatos e a possível existência de grupos de extermínio formados por policiais militares. Foram decretadas as prisões administrativas de quatro policiais militares envolvidos nos homicídios, inclusive a prisão de Celso Nunes de Oliveira. Desses quatro policiais, somente de seu permanece preso. Segundo esse relatório, eu recebi ontem da polícia do DEINTER de Santos. Cubatão, no mesmo laço temporal, ocorreram homicídios nos municípios de Cubatão. Fatos esses estão sendo investigados pela polícia da localidade, em inquérito policial, com oitivas de testemunhas, quebra de sigilos telefônicos dos suspeitos e outras medidas que a polícia judiciária é cabíveis. Em São Vicente, a polícia indiciou os três policiais militares por tentativa de homicídio ocorrida em 2009. Os acusados ainda estão em liberdade, mas as investigações estão sendo realizadas para apuração cabal das responsabilidades, inclusive pela polícia militar. Santos, dois policiais militares são acusados de homicídio do qual foi vítima Rafael Souza de Abreu. As investigações estão em andamento e com uma série de medidas requisitadas pelo 3º Distrito daquela cidade, tendo sido apreendidas várias armas, projéteis e cartuchos, que estão sendo submetidos à perícia técnica, visando a complementação do trabalho investigativo. Investigar, minha gente, não é fácil. Para se chegar à verdade real, é preciso realmente, não primeiro, muita competência, determinação, vocação e vontade de esclarecer. E a polícia tem demonstrado que isso está acontecendo. Estão investigando, às vezes é demorado. A polícia, muitas vezes, não raras vezes, não tem sequer um fio de meada para chegar à autoria. Todas as investigações estão sendo acompanhadas pelo diretor do Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior, que é uma pessoa extremamente competente. Para falar sobre as corregedorias, a seriedade, o trabalho que eles desenvolvem, as duas, viu? As duas, ouviram? As duas corregedorias, da civil e da militar. Eu vou dar um dado estatístico que eu acho bastante que nós temos que refletir, porque para se chegar à conclusão do trabalho é bastante eficiente. No ano de 2009, 85 policiais foram demitidos, expulsos 154. Demissões no ano de 2010, 45, agora até junho. 45 expulsões no ano de 2010 até junho, 80. Na Polícia Civil, no ano de 2009, foram 67 policiais demitidos. No ano de 2010, foram 103 policiais demitidos. Mas não são só más notícias, né? A polícia tem feito o que é possível para apresentar um bom trabalho. Nós temos aqui, na capital, 11 milhões de habitantes, ou mais, talvez. No estado são 36 milhões. Com tudo isso, graças ao trabalho incansável, eficiente, competente das duas polícias, nós conseguimos reverter, por exemplo, o índice de homicídio caiu 1,68% desse primeiro trimestre em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Latrocínio, a diminuição foi de 21,64%. Estupro, houve um aumento. Aumentou consideravelmente, 140%. No estado, extorsões mediante sequestro caiu 15% no estado em relação ao trimestre passado. Roubos de vários, uma diminuição de 12,89%. Roubos de veículos, diminuição de 10,36%. Mas o que mais nos alenta é a diminuição dos crimes contra a vida. Contra a vida. Latrocínio, homicídios, isso é importante para todos nós. Todos nós somos famílias, temos filhos, netos, e é muito importante. Por isso, eu acho que a polícia está trabalhando muito bem. Claro que nós não podemos, de maneira alguma, aceitar a ilegalidade na condução do trabalho policial. A polícia tem que ser legalista. E somos legalistas. É que existem alguns poucos, graças a Deus, infelizmente, não acompanham o comportamento e orientação de suas instituições. Eu gostaria agora de fazer alguns questionamentos aí. O senhor falou em 72 é o número de mortes em 2009. É a estatística. É muito difícil a gente analisar os dados numéricos. Foi 72, parece, senhor. Eu anotei. 272. Então, será que houve ilegalidade em todas essas mortes? Ou o policial também agiu em legítima defesa? Tenho certeza que muitas delas foram revestidas de ilegalidade. Mas o policial está na rua, está enfrentando os bandidos. Ele age em legítima defesa dele próprio e da sociedade. E às vezes, num confronto, num momento de surpresa, é complicado, viu? Só quem foi policial e é policial operacional de rua pode fazer uma avaliação. É muito complicado. Dizer que atirou na cabeça ou aqui, ou a policial está na rua, o sujeito atira, tem que atirar de qualquer jeito. Para se defender, defender a sociedade. Eu acho que ele tem que receber orientação para que isso não aconteça. Isso sim. Ele tem que receber orientação. E tem que ser reciclado periodicamente. Para que isso não aconteça. Mas é muito difícil, sabe, fazer uma análise desse confronto. Dos confrontos. Falaram em autoria de morte, 80% seria a PM. A PM que está na rua, no trabalho ostensivo. Ela que está enfrentando os problemas na rua, é difícil. A Polícia Civil, 20%, porque faz o trabalho investigativo. sobre debates com a sociedade civil e o poder público. Muito bom. O CONDEP, eu acho que pode participar de todos os debates, promover simbólios. Isso é muito importante. A sociedade tem que participar, como ela já participa nos conselhos, né? Não é mesmo? Dar sugestões, fazer propostas, para melhorar a qualidade do serviço da polícia. Eu acho importantíssimo isso. Eu gostaria, agora, não estou defendendo aqui ninguém, não, eu bandido não. Não defendo bandido, não. Mas também não defendo bandido, policial bandido. Não é nada disso. O policial tem que agir de acordo com a lei. É como eu falei, as instituições, os policiais têm que agir de forma legalista. Senão a sociedade não vai suportar. Esses policiais bandidos realmente têm que ficar na cadeia. Porque eu estou sentindo aqui, eu fiquei sensibilizado, porque eu também tenho família, tenho filhos, com a dor que a dona Cristina está sentindo agora com a perda de um ente querido. Não se pode admitir, em hipótese alguma, esses atos de ilegalidade de policiais civis ou militares. Eu trouxe aqui, para finalizar, desculpe, eu tenho uma audiência agora na presidência do tribunal. Eu gostaria de ler, por determinação do meu secretário, uma mensagem, que diz o seguinte: Governo de São Paulo, a Secretaria da Segurança Pública e as instituições policiais de nosso Estado, especialmente as corregedorias das polícias civil e militar, estarão diuturnamente atentas contra atos que possam denegrir a imagem das corporações, praticados por maus policiais e atentem contra a moralidade pública, a integridade física, a dignidade e a vida das pessoas, reafirmando efetivamente que providências enérgicas e imediatas serão tomadas visando punir rigorosa e exemplarmente todos aqueles que afrontem os princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito, estabelecido pela Constituição da República Federativa do nosso país. A Secretaria da Segurança Pública ficará permanentemente à disposição do Egrégio Conselho Estadual da Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, CONDEP, para orientar quanto ao recebimento de informações, reclamações ou denúncias de atos que venham a configurar irregularidades penais ou administrativas de seus policiais, podendo seus representantes dirigir-se à sede da Secretaria da Segurança Pública, à Rua Líbero Barbalho 39, onde serão atendidos pelos assistentes civil e militar do gabinete da pasta. Essa mensagem me pediu, Sua Excelência, o seu secretário, que transmitisse a todos aqui, para dizer o seguinte, em resumo, que a polícia, que a Secretaria da Segurança Pública, sem dúvida nenhuma, irá tomar todas as providências imediatas, cabíveis e com todo rigor, no sentido de que esses maus policiais, aqueles que atentam contra a vida humana, contra a integridade física, contra a moralidade pública, que permaneçam na cadeia. E é só, muito obrigado. E, desculpa, eu tenho que ir embora, porque eu tenho um compromisso agora. Eu gostaria que o senhor ouvisse, pelo menos, Dr. Marco Antônio, o representante da Defensoria Pública, o Carlos Weiss, ele quer falar um pouco, e eu lamento que o senhor tenha que sair, porque a gente fez como se faz, publicou em Diário Oficial, convidou todas as secretarias, etc. e tal, e as secretarias não mandaram os seus titulares, e sim os representantes. E o senhor vem como representante e tem que sair. E não pode ouvir nem a defensoria, nem as famílias que têm que falar. Mas é isso que eu estou reclamando. Eu posso até outra coisa. Eu poderia até ficar mais uns 10 minutos, pode ser? Se não se for o desrespeito. Você não admite isso. Olha, o negócio é o seguinte. É para você dizer que nós queremos que os maus policiais fiquem presos? Você não falou uma palavra sobre os crimes demais, são mais de 600 mortes. Boa parte delas por policiais, você não falou uma palavra. 600 mortes teriam ocupado uma cadeia. Outras... Não, estão, os policiais estão presos. Tem que estar preso os crimes demais. Eu já dei aqui. Olha, só uma questão. Exatamente por essa questão de que os titulares não vieram, mandaram representante, o representante marca para praticamente a mesma hora outro compromisso. Nós vamos fazer o seguinte, o senhor vai ouvir o representante da Defensoria Pública, eu lhe peço isso, e depois nós vamos entregar na Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança, na Casa Civil, no Governador, nós vamos entregar os relatórios que nós temos para entregar com as exigências. E tem propostas, e várias propostas, está aqui exigindo a demissão do comandante da PM, do secretário de Segurança. Nós temos que discutir isso. Então eu gostaria que o senhor ouvisse o representante da Defensoria Pública, já que não vai ouvir as famílias.